Nós temos uma visão ou um conceito? O que é que nós temos? Hein, irmãos? O que é que você quer ter? Uma visão ou um conceito? Essa visão de igreja tem que direcionar a nossa vida. Deus tem que levantar um povo que encarna essa visão, que diz, não, eu não vou ser mais uma religião, eu não vou ser mais parte desse mundo religioso que está por aí, eu vou ser uma família, eu vou ser um templo, eu vou ser um corpo. E essa é a nossa proposta aqui, amados. Eu não tenho nada que fazer aqui, se essa obra se tornar mais uma religião, mais um grupo que apenas quer reunir gente nesta cidade. Temos igrejas gigantescas nessa cidade que cumprem o seu papel, que reúnem o povo de Deus, mas Deus quer que cada grupo, e eu creio que esses irmãos têm esse esforço também de ser família, de ser templo, de ser corpo, mas eu gostaria desde o princípio que nós definíssemos que essa é a nossa visão. A visão desta igreja é ser família, é ser templo e ser corpo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos concordam com isso? Tem alguém que discorda? Vem dizer por quê. Quem discordar tem que vir dizer por quê. Eu aprendi com Lutero, né? Lutero dizia, olha, Deus me deu essas 95 coisas que estão erradas. Se alguém tiver alguma coisa, se alguém pegar a Bíblia e vir dizer que uma delas está errada, eu mudo de ideia. Eu quero que você me mostre na Bíblia, no ensino de Jesus, no ensino apostólico, onde que diz que a igreja não é para ser família, templo e corpo. E a visão deve produzir em nós transformação de mentalidade. A palavra diz em Romanos 12:1 que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sabe o que Deus está nos dando hoje? Deus está renovando a nossa mente. Talvez você foi um crente a vida inteira. Hoje você está descobrindo que Deus te chamou para ser família, para ser templo e para ser corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Antes tarde do que nunca, irmão. Glória a Deus! Esta visão tem que produzir transformação. Você tem que viver esta visão para poder perpetuá-la para os seus filhos, para a próxima geração de discípulos. Esta visão tem que produzir em você paixão, arder pelas vidas, arder pelas almas, não apenas como um sistema religioso, não apenas como um sistema de crescimento, não. É um sistema de vida, é uma maneira que Deus quer que nós vivamos, não é apenas para crescer com muita gente fala da visão como apenas uma estratégia de multiplicação. Meus amados, a visão de Deus para com almas é uma visão de cuidado, de relacionamento, de vida, que valoriza tanto a unidade quanto o global, quanto muito, que valoriza o 1, 2, 3, uma pessoa, e valoriza também a multidão, porque Deus ama cada vida. Você tem que arder pela visão, tem que ter um compromisso com ela, viver para esta visão, e sacrificar a sua vida por ela. Amém? Eu louvo ao Senhor, que eu tenho sido um discípulo toda a minha vida, e tenho compartilhado e entregue o melhor dos meus anos, que eu acredito que ainda serão os que vão estar por vir. O resto foi tudo sombra do que ainda tem pela frente, em nome do Senhor Jesus. Que eu dediquei a minha vida toda para ser e fazer discípulos, cuidando de vidas preciosas, de ver os discípulos que Deus me confiou no início da minha vida. Hoje são homens de Deus, muitos já são pastores, homens que Deus está usando em outras localidades. E eu louvo a Deus por isso, porque esta visão tem estado no meu coração. Eu quero continuar, produzir a família de Deus, produzir templos, homens de adoração, homens de louvor, homens de altar, homens de presença de Deus, que vivem como templos vivos, mas sendo e participando do corpo maravilhoso de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se formos fortalecidos, precisamos nos lembrar, eu não posso abrir mão disso, Azaf. Diga ao seu irmão, não abra mão disso, irmão, dessa comunhão, de vivermos em família, de buscarmos a palavra de Deus juntos. Diga ao seu irmão, não abra mão de estar aqui reunido, irmão. Lembre-se, toda vez que nos reunimos, nós saímos edificados, porque somos uma família. Aleluia, Jesus. Aleluia.